Cada mãe sabe a dor que sente quando vê o filho sendo queimado como indigente, na mão de nossa gente, do mesmo ambiente. Lógica contrária, infelizmente. Mãe que prepara o velório da filha, vê o bem mais precioso, Ruby, família. O rosto traz marcas das porradas da vida, com a proximidade da conduta bandida. O coração cheio de calo e a naturalidade de quem já viu várias almas e de ralo faz dela mais forte, às vezes insensível, levando na guerrilha do jeito que é possível. Mãe que chora, se humilha, levanta com o óbito do filho bem talado na garganta, faz oração pra santa, de vez em quando ela canta, pra ver se todo mal a voz espanta. Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar, com o passar pode até cicatrizar. A vida não te deixa mais sorrir, estrago inevitável que te faz sentir. Menina que vem, bandida que vai, no ambiente destruído é difícil ter paz. Mas a vida não acabou, não. Novinha acordada a noite inteira, diversão de falcão, conhecida como boqueteira. Adolescente, conduta, adulta, tratamento VIP, pior que prostituta. Início da vida parece momentos finais, contato íntimo por causa de 5 reais. Vive seu drama, bem longe da cama, trabalha com uma boca quando um jovem lhe chama. Uma pedra de crack é o pagamento, às vezes vai pó, back, depende do momento. Aparentemente sem prazer, faz por fazer, se arrisca sem ter medo de viver. Ausência do amor com a presença do dinheiro, faz a mãe levar a filha junto pro puteiro. Saliva com sêmen, meninos que gemem, as pernas e as estruturas se tremem. Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar, com o passar pode até cicatrizar. A vida não te deixa mais sorrir, estrago inevitável que te faz sentir. Menina que vem, bandida que vai, no ambiente destruído é difícil ter paz. Mas a vida não acabou, não. Presidiária solitária na cela, andorinha na gaiola com saudades da favela. Assinou delito por causa do marido, ex-presidiário hoje solto e não é mais bandido. Foi fortalecido por ela enquanto preso, ela rodou, ele foi solto e não fez o mesmo. Hoje ela paga o preço, abandonada, cheia de esperança na visita, mas nunca tem nada. Encontra abrigo nas colegas de prisão, dividem um abandono e a falta de atenção. Se relacionando com outra mulher, as leis do cárcere não exatamente o que ela quer, mas o que tem. Sem ter o carinho de alguém da família, sem notícias da filha que pode tá na trilha da quadrilha que pôs sua mãe nessa guerrilha. A lágrima no rosto dela brilha. Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar, com o passar pode até cicatrizar. A vida não te deixa mais sorrir, estrago inevitável que te faz sentir. Menina que vem, bandida que vai, no ambiente destruído é difícil ter paz. Mas a vida não acabou, não. Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar. A vida não te deixa mais sorrir. Menina que vem, bandida que vai. Mas a vida não acabou, não.